Viver lindos momentos só eu e você. Cavalgando no teu corpo a gente vira. Te quero muito, mulher, figura exótica. Tão eróticas, vou cavalgando no teu corpo e a gente vira.